Delta, hoje é altímetro no zero, no quase confirmo, pouso no 1-0. Confirmo o vento. O vento 090 graus, 1-6-noite. 1-0. Ciente, repórter baixado, travado, afinal 1-0. Corta na árbitra, Delta. De mim, comandante, já estaria estacionado há muito tempo, mas aí é infra-aero junto com a companhia, ok? A gente fica aguardando aí a coordenação junto à infra-aero, mas eu vou dar ligadinha pra lá. Mas normalmente é a infra-aero que coordena, tá até ligando aqui pra gente. Poxa, né, minha 326, infra-aero informou aqui que coordenação com a companhia, a instrução é para aguardar mesmo a liberação do portão, ok? Ok. Externo embaixo travado, Vitor Delta. Lima, Vitor Delta, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 090 graus, 1-5-9. Vitor Delta. Papapá, Mike Slash Romeo. Gente, prossiga. Tá levando missão máxima, cara. Vai comprando o litoral do Super Regresso. Gente, mantenha-se em condições visuais e poste na sala, por favor. Condições visuais e reportará para o professor Romeo. Papapá, Mike, Juliette, Romeu informa o tráfego 12 horas, 3 milhas, Alfa Sierra 50, mantendo 500 pés. Ciente do tráfego, Mike, Juliette, Romeu. Marinha 7085 informa o tráfego 11 horas, 3 milhas, Romeu 44, helicóptero, mantendo 500 pés. Romeu, acho que prossiga. Papapá, Mike, Juliette, Romeu. Linha 7085, ciente do tráfego. O 7085, ciente do tráfego, está com tráfego no visual. Ciente, Marinha 7085, mantenha-se em condições visuais. Mike, Juliette, Romeu, vai na retaguarda do tráfego. Vai na direita, Romeu. Ciente, Mike, Juliette, Romeu. 36, poderia confirmar o pátio? Papapá, Alfa Charlie Mike, prossiga. Rotatória, reporte na mesma visual com campo. Reporte rotatória, com visual, bravo, e do quarto céu. Marinha 7085, para ingresso no circuito, chame torre 11895. 11895, 14. Lima, Vitor Delta, segue-se em frente via parte 3. Reporte para ingressar no parte 1, ok? Cruza Alfa, Kilo, parte 3, chama para ingresso no parte 1. Cruzando Alfa, Kilo, parte 3, apontará para ingresso no parte 1. Eita, Delta. Em Kilo, Romeu Oscar, na escuta para cópia. Romeu Oscar, Salvador Morro, 1000 pés via corredores. Controle 1-20-8-28-95. Acione o código 0153. Kilo, Romeu Oscar. Farol de Sapuã. Na presente, o senhor está autorizado ao hangar da Bata. O vento 090 graus, 15 nós. Está no visual com o estilo da Marinha, vai dar presente curva à esquerda e prosseguir para o hangar da Bata, o Mike Juliette Romeu. O Mike Juliette Romeu, repasse solo controlado. Continuando solo controlado, Romeu. Falcon, está ingressando no parte 3. Ok, siga o tráfego e o caminho já é sabido, é porte na Lima para prosseguir com o táxi. Lima cruzou. Afirmo, a Avianca à sua frente que está no pátio 1, vai pushback até o través do portão número 4, não interfere no seu táxi. Controle as terminais de passageiros, reporte para ingresso no táxi de Lima. Lima, Vitor Delta. O Marinha 7085 da presente autorizado pátio militar, vento 090 graus, 149. Oi, tempo, pátio militar. Senhora presente, 2895. Boa tarde. Tango, Tango, autorizado, Mike, reposta na Quebec para cruzamento. Pronto pro táxi, o Sanel 142, nosso POB de 107, estou treinando o Natal, 3 horas mais 45. 6142, autorizado táxi até ponto de espera, via Índia no ponto de espera, chame torre frequência 1-1-8-9-5, altímetro 1-0-1-4. 5-0-18-9-5-14, obrigado. O Marinha 7085 dá presente autorizado direto para o pátio militar. O vento 080 graus, 169, reporte solo controlado. 85. Só o chame, então, em frequência 118.95. E reporte para cruzamento do 1735. Tango, Tango, autorizado cruzamento da 1735, a estacionar, parte 5, frequência livre. Oi, Salvador, Marinha 7085, para sinal para o Pátio Militar. Sente, Marinha 7085, reposta solo controlado do Pátio Militar. Estará no solo controlado. Boa tarde, Saner 6142, ponto de espera da 1-0, pronto. Saner 6142 na linha e mantém cabeceira 1-0. Lima tem na 1-0, o Xaner 6142. Autorizado cruzamento da 1735, estacionar para o 5, frequência livre. Segue o Lima Vito Delta até o Pátio 5, estacionar frequência livre. O Xaner Janeiro, meia 315, na posição 0612, na próxima puxa também. Janeiro 6315, autorizado para o estacionamento, reporte pronto para táxi. Autorizado para o estacionamento, reporta pronto táxi, 6315 da Oxanero. Ciente, guardião 01, reporte fora do solo, vento 080 graus, 132. Arquidjet Romeu, sol aos 42, frequência livre. Janeiro 1142, autorizado decolagem, pistão 10, vento 090 graus, 132. Decolagem, pistão 10, Janeiro 6142. Oito, cinco, solo 43, frequência livre. Guardião 01, no fogo salas 43, pronto para Tapuã, chama controle 120, decimal 8. 08, Guardião 01. Controle, boa tarde, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Guardião 01 decolou de Salvador, está ingressando no litoral, para uma ação policial em Nordeste de Amaralina. Ciente, mantenha-se em condições visuais, em escuta do controle. Condições visuais, em escuta do controle, Guardião 01. Janeiro 1142, decolado 244, chame controle 120, decimal 8. 08, boa. Salvador, boa tarde, Janeiro 1142, decolado no perfil da Pucaru. Janeiro 1142, boa tarde, contato radar, mantenha perfil da saída Puca, sub e mantenha 350. Tem 350, sabe hoje? Controle o papapá da água do Polo Externa, pra visual. Controle. Papapá Bravo, uniforme Serra Ciente, para ingresso no circuito, chame torre 198, decimal 95. 198, de Salvador, o Gol 648. Gol 648, senhora identificação, autorizado chegada Mária. Desça e mantenha 050. Esse gol, chegada Mária, para o 50, 1648. Petro Bravo, parceiro. Janeiro 63, 15, estacionado. Temos 156, 0349, autonomia, alternando Galeão, está pronto, táxi. Janeiro 63, 15, autorizado táxi, via parte 1, no Índia, no ponto de espera, chame torre, frequência 118, decimal 95, altímetro 1014. Autorizado, parte 1, no Índia, quando pronto, 1895, Janeiro 63, 15, 1014, ajuste. Bravo Uniforme Serra, autorizado pouso pistão 97, o vento 090 graus, 169. Autorizado pouso na 97 para o Bravo Uniforme Serra. 4065, prossiga. O 4065, Tango, confere, número 2 para cópia, aguarde. Bravo, eu informo com o CIMI, parte que se encontra, esse decola da pista 17. Mike Bravo, eu informo, pronto, cópia? Aqui. Mike Bravo, eu informo, autorizado Salvador para Porto Seguro, via Golf 677, nível 180, decola pista 17, curva direita, saída da Euleda, após DCT, transponder 5130, controle de frequência 120, decimal 8. Mike Bravo Uniform, confirme aí, pessoas a bordo. Mike Bravo Uniform, ciente, cotejamento correto para acionamento e táxi, chame torre frequência 118, decimal 95. Passar para Mike, Eco Delta, prossiga. O 4065, pronto, cópia. Azul 4065, autorizado táxi de Salvador para Campinas, correção, autorizado Salvador para Campinas, Delta Azul 16, nível 360, decola pistão 10, primeira curva à direita, da Euleda após bridge, em bridge intercepta Delta Azul 16, transponder 5144, frequência do controle 120, decimal 8. Responder 5144, azul 4065. Autorizado nível 360 para Campinas, saída da Euleda, acolhida da Brise, via Euleda, decola da 0,5 direita, responder 5144, o transponder de saída é o 208, azul 4065. Azul 4065, cotejamento correto, reporte pronto para puxar a cana. Papapá, Mike, Eco Delta, regra de voo visual modificada, zona 750, autorizado direto TAP, sub e mantenha 2000 pés. Salvador, alguma chance do Oceano 6142 voar a Aracaju? Aru? Aguarde coordenação, Oceano 6142. Obrigado. Uniforme, BVP. 2, Sami Centro Recife, no 26.85, alterna 12545. 2685, segunda, 2545, bom. Boa tarde. Que na Natal 350, passando. Confirme que chamou o som, intensidade baixa. Webjet 5856, como confirma? Web 5856, confirme ciente da informação Tango? Afirmativo, Tango cópia para Natal 350. Mais 5856, aguarde um minuto para a cópia. Até o quarto, Janice, obrigado. Uma 648, desça para 3.000 pés, ajuste no 04. 3.014, 648. Web 56, pronto, cópia. Na sexta, você, né? Web 5856, autorizado Salvador para Natal, via eu peso 1-0, nível 350. Decola pistão 1-0, primeira curva esquerda, saída pouca, transição zipar. Transponder 5-1-5-1, controle de frequência 1-0, decima 8. Autorizado 350 com destino a Natal, decolando da 1-0, curva esquerda, na saída pouca, transição zipar. Transponder 5-1-5-1, 208, e até a previsão 1-0. Obrigado, 5-8-5-1. 958 no meio, cotejamento correto, reporte pronto para puxar, Sana. Cortará, graças. Romeu Oscar, autorizado o táxi, atende som do 17, reporte para ingresso. O cinema é 315, decolada 54, chame controle 120, decimal 8. 1208, grato. Controle Salvador, Cordial Bartá, Cordial, boa tarde. O cinema é 315, cruza 1500, Nadael, Leda. Xanemia 315, boa tarde, contato radar, mantenha o perfil da saída da EL, sub e mantenha 360. EL Leda 360, Xanera, meia 315. Gol no 648, ciente, desce para 2.000 pés em forma justa no 014, autorizado LS, reporte estabilizado. 2.000, bandeira estabilizado, 1.648. Papapapá, Mike, Eco Delta, forma tráfego 12 horas, 5.8 milhas, mesmo rumo, descendo para 2.000 pés, Boeing 737. 017, reportando pronto. Mantenha a pista da chegada prosseguindo para a Duna, Mike Eco Delta. Xanemia 315, pode falar, Leda? Xanemia 315, autorizado, Leda. Quando Leda, grato. uniforme do Pátio da Bahia, aproximador. Mike Bravo, uniforme, direcionar, seu pronto táxi. É, contato táxi, Mike Bravo, uniforme. No 648, civilizado. Acionou localizador, o 648. Ciente com plenação do procedimento, chame torre 11895, gol no 648. 1895, o 648. Papapá, Mike Eco Delta, autorizado LS, reporte civilizado. Autorizado LS, reporte civilizado, Mike Eco Delta. Gol no 648, muito boa tarde, ajuste no 094, informa a Irlanda, decolando da 117, repórter baixar travado, aguardando instruções. Vou dar 684. Kilo Romeo Oscar, decolada 59, na produção da Sapuã, chama controle 120, decimal 8. 1208, na produção farol de Sapuã, Kilo Romeo Oscar, obrigado. 1648, sinal, baixar, checar. O gol no 648, autorizado, pouso, pistão no zero, o vento 080 graus, 1932. Tive pouso, 648. Azul 4462, radar contact, 65 miles, southwest, Salvador VOR, fly head in Mario position, to intercept Mario arrival, descending to flight level 050. Você de autoriza o Kilo Romeo Oscar, voar direto ao Boa 2500. Negativo, a princípio mantenha no 1000 PM. Corre o Papatango, Mike Bravo de Ford, estacionado na Baixé, está com 062 a bordo, com 4,40 de autonomia, está terminando Salvador, está pronto o táxi. O Mike Bravo uniforme, autorizado táxi, até a intenção da 17, reporte para ingresso. Eu estou autorizado a reportar para ingresso, Mike Bravo de Ford. Gol no 64.